pente de 30 na favela é moda. Embica nas lojas, monta nas motoca. Põe na garupa um parceiro, firmeza. Maquinista pra catar fita nervosa. Ocasião é que faz o ladrão. Só quem tá na situação é que entende. Cê suando frio, entrar e sair. Pegar o malote sem ferir inocente. Chegar na favela e ser foda. Saber que o baile hoje é por nossa conta. Várias cocotas colando na mesa. Tem beck amarelo e coca da escama. E os moleque ripando na bica. Tem lança, perfume, MD, tem balinha. Não quer ser Neymar, quer Pablo Escobar. Não liga se cai em cana e tira uns dias. Fruto do estudo aqui não foi colhido. Só plantamos guerra e colhemos inimigo. O espelho mais próximo tá de bandola no AK. Robozão 4 cilindro, corta giro na principal da city. Os caixa eletrônico, põe dinamite. Aprendeu a nunca pegar de quem não tem. Vareza é preguiça, não joga no time. Nem é questão mais de necessidade. Hoje cada família tem uma condição. O sol ainda não tá brilhando pra todos, mas Deus abençoa com arroz e feijão. Bandido bom é bandido da gente. Não agir na emoção, se é que cê me entende. Nós só quer ganhar, não se atrasar. O dinheiro não paga o sangue do cliente. Muita rivalidade na quebrada. Nós só quer dinheiro, irmão, pelo amor. Isso é desvantagem, ele é da nossa classe, do nosso bairro e da nossa cor. É só uma questão de observação. O lobo não ataca a própria alcateia. O felino que protege o filho, a rainha nunca abandona a colmeia. É só camisa 10, nosso silêncio é um desabafo. É só camisa 10, é só camisa 10, nosso silêncio é um desabafo. É só. Eu vejo um moleque brincando na rua com muito receio da situação. Hoje o colete virou armadura pra proteger o coração dos irmãos. O sofrimento da dona Maria me trouxe os momentos de reflexão. Ontem à noite a troca de tiro foi entre os polícia e a facção. É bola pra frente, a vida continua. Boca fechada e cada um na sua. Na madrugada é só mil cilindrada, só kit rajado e não tem testemunha. Só criatura, só cria da rua. Na disciplina mantendo a postura. Cê olha pro lado, esses engravatados não tão preocupado com porra nenhuma. Infância sofrida, cheia de ferida que não cicatriza e só deixa trauma. Olha debaixo desse capuz, existe uma luz de espírito e alma. Eu já matei meus próprios sentimentos, só que foi legítima defesa. Cada letra é um depoimento, minha fé é minha fortaleza. Eu já tive várias decepções, eu tô renovando a minha própria pessoa. Sempre lutei pra poder dar o melhor pra minhas filhas, esposa e coroa. Sou magnata do alto escalão que passa visão na profissão, perigo. Segue colecionando carro e moto, muito dinheiro e muito inimigo. A vida bandida cobra um alto preço, eu reconheço que é atraente. Só camisa 10, contando os mil réis, fortalecendo o elo da corrente. Imagina o bolado, sempre bem trajado, chip rastreado, sem endereço fixo. Corte disfarçado, corpo tatuado, carrega no peito um grande crucifixo. A comunidade já tá reunida, hoje é dia de festa na favela. Os camisa 10 já foi convocado, hoje o bang vai ser sem miséria. Só vence uma guerra quem não entra nela, e tem muita ideia pra trocar. Nunca subestime, não importa o time, o respeito vem sempre em primeiro lugar. Hoje é só gratidão, mas eu já senti muita revolta. Eu conheço a depressão, perguntas que não tem resposta. Eu faço a minha oração, sem esperar nada em troca. Deus conhece o coração, é isso que me conforta. É só camisa